acredita sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. No pá está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. Otimista, esse é o som pra revolucionar e renova com a experiência da velha e a inteligência da nova escola que elabora nova fórmula. Cê sabe, é otimista, não tem quem não gosta a não ser aqueles que não botam uma fé, mas tendo que der, nós estamos prontos pro que der e vier, sempre de fé. Barcelona e Coruja, essa é a dupla rap de verdade, nos escuta. O poder da levada selecionada, que a rima é rara e eu falo pra você que a decala. A boca de muitos que julgam o pacote e não o conteúdo, e que se acha tal vagapau cheio da corrente que toma bomba pra ficar igual. Aí não viram? Por isso eu represento meu brasa. Coruja e Barcelona, a dupla está montada. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. Hugo Barcelona, mas o nome é Caio. Não cai em besteira sujeira. Se cai cê tava ferrado, otário. Os piripaque causado em uns bicos sujos, intruso. Não que eu sou nosso subsolo e sim os obscuros. Incapaz de entender que é uma nova era. Que são ouvidos pela gente, é a nossa plateia pressa. A gente tem, corre, vai adiante. Inspiração, olha o seu redor, já é o bastante. Canto e quero mais, mais. Não dor, amor e paz. Quem tem vontade faz, faz. Quem não ajuda sai, sai de perto. Senão nem cola e nem adianta. Quem sabe, sabe, ó. Mas quem não sabe, aí só dança samba no meio da pista. Um ginga do paulista que mostra que quem faz a arte é o verdadeiro artista. Atiça a sua vista, não tem quem não te diga. Não é o trio, a dupla, esperança é otimista. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. Nome, Elton Coruja é o apelido que foi sugerido e escolhido pelos amigos esclarecidos. Sou e vou te provar, condom, rap é o som e vou revolucionar. Dei risada, mas não desacredite, eu tô com o mic na mão e o que não falta apetite. A minha rima é vírus e pega igual gripe. Tome, cuidado pois ela transmite paz, alegria, harmonia. Minha melodia, otimista, zona central, raízes, periferia. Na correria, logo eu que nem pensava nisso. Hoje em cima de um palco, até fazendo improviso com compromisso. E isso, faço que seja hip hop dentro das normas, isso é a minha lei. Um som que não me bala, que não seja de bala. Otimista, mostra a cara, Coruja está na área. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. Dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. Ganso tem de monte no microfone, honro meu nome, falo demais, não passo mal, não tá contente, some daqui. Ei, calma aí, mano, mostra a verdade. Muitos quiserem fazer a mensagem de Neto Quad, Master Flash, Cash, Bumbo, Caixa, muito bang bang, beat sem ritmo. A Miliana ainda se sente Joe. Nos bastidores, otimista, show lotado. Poder mostrar real do som pra você ficar ligado. Desanimado, não fica, vibra, te bota pra cima. Estilo não pra consumista, desocupado, se arriscar. Misturam C, já tô vendo com maus elementos, tornando um alvo fácil, sei pra quem no sofrimento. Procure sempre o lado bom, pense positivo. A minha escolha fiz é o hip hop, é aqui que fico. Rimo no Amazonas, nas aldeias e pros índios. Barcelona e Coruja, otimistas, é a nossa dupla. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista. A dupla está montada e agita a pista, que é otimista, que é otimista. Sem ver o quê? Desacredita que é otimista, que é otimista.